que quem tá chegando é só mais um irmão. Alvo do preconceito e da discriminação. Faz mais de 500 anos descobrimento do Brasil e nada mudou. Ainda somos discriminados por aqueles otários chamados de doutor. Meu povo tá no desespero e tem que trabalhar com honestidade o mês inteiro, mas sempre tem um que se revolta. Vira ladrão, mas é porque não teve outra opção na fila para emprego. Nós somos descartados só porque temos a pele escura, não somos respeitados. Mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, meu irmão: por que que na casa de detenção só tão os excluídos e não os verdadeiros ladrão? Cadê os políticos, a polícia e tal? Esses aí, sim, são responsáveis por milhares de funeral. No passado FHC afundou nosso país de dívida com os Estados Unidos, e quem sofre com isso até hoje são os excluídos que não podem se defender. Então se liga nessa aqui da periferia pra você. Tenho esperança, tudo um dia vai mudar, mantendo a fé em Deus, não desistindo de lutar. Mas eu tenho fé que tudo um dia vai mudar, nem que tenha que morrer, nem que tenha que matar. Tenho esperança, tudo um dia vai mudar, mantendo a fé em Deus, não desistindo de lutar. Mas eu tenho fé que tudo um dia vai mudar, nem que tenha que morrer, nem que tenha que matar. É embaçado aqueles que não têm um lugar, se não for amontoado nas favelas, não tem onde morar. Muitas vezes me dá um aperto no coração de ver aquelas crianças puxando carroça com papelão. Se liga, meu irmão, é maior agonia, mas essa é a vida de quem vive na periferia. Essa é a dura realidade que eu não quero acreditar. Se essa loucura fosse um sonho, eu queria acordar. Mas tudo é real, tudo isso é verdade. Somos obrigados a viver entre o ódio e a maldade. Eles dão risada dos mendigos na rua, dão risada dos alcoólatras, dos noias, prostitutas. Nessas horas só tenho pensamentos ruins. O diabo se aproveita e sussurra assim: só não pode deixar quieto, saca o calibre, descarrega seto aço na cara do patife. Mas eu não posso deixar esses pensamentos me dominar. Tem que ser forte, não posso fraquejar. Enquanto eles dão rolê no seu próprio avião, meu povo não tem condição de uma vida melhor. Mas nessa guerra nós vamos vencer, porque estamos unidos e não estamos sós. Então escute o poder e o peso da nossa voz. Nossa voz, nossa voz. Tenho esperança, tudo um dia vai mudar, mantendo a fé em Deus, não desistindo de lutar. Mas eu tenho fé que tudo um dia vai mudar, nem que tenha que morrer, nem que tenha que matar. Tenho esperança, tudo um dia vai mudar, mantendo a fé em Deus, não desistindo de lutar. Mas eu tenho fé que tudo um dia vai mudar, nem que tenha que morrer, nem que tenha que matar. Cuida de nós, Deus, porque o governo não cuida. Eles botam armadilhas em nossas próprias ruas, pra eles tá bom. Se os moleque tão drogado, pra eles tá bom. Se os mano tão metendo assalto, pra eles tá bom. Se você não reivindica e fica aí sentado olhando as covardia. O salário mínimo é motivo de piada, mal dá pro aluguel, mal dá pra cesta básica. Ainda dizem que não há trabalho escravo no Brasil. Governantes do caralho vão pra puta que pariu. Roubam dinheiro público e pra eles não acontece nada. Enquanto o povo é humilhado, eles acham graça. Polícia na quebrada que mata, rajada, rajada. Justiça, liberdade e igualdade é só caô. Não passa de fachada, e quando o povo foi pra rua luta pelos seus direitos, pode falar a verdade. Eu sei que vocês tremeram, chamaram o exército e a polícia militar, mas nem mesmo eles conseguiram segurar a ira de um povo revoltado que cansou de apanhar quieto e fica calado. É por esses motivos que eu não desisto de lutar. Ainda tenho esperança, tudo um dia vai mudar. Tenho esperança, tudo um dia vai mudar, mantendo a fé em Deus, não desistindo de lutar. Mas eu tenho fé que tudo um dia vai mudar, nem que tenha que morrer, nem que tenha que matar. Tenho esperança, tudo um dia vai mudar, mantendo a fé em Deus, não desistindo de lutar. Mas eu tenho fé que tudo um dia vai mudar, nem que tenha que morrer, nem que tenha que matar. Tenho esperança, tudo um dia vai mudar, mantendo a fé em Deus, não desistindo de lutar. Mas eu tenho fé que tudo um dia vai mudar, nem que tenha que morrer, nem que tenha que matar. Tenho esperança, tudo um dia vai mudar, mantendo a fé em Deus, não desistindo de lutar. Mas eu tenho fé que tudo um dia vai mudar, nem que tenha que morrer, nem que tenha que matar.